francês. Entrou em transe quando te vejo, olhos nos olhos, sente seu beijo. Spice mix, a pimenta mais picante do planeta, é vontade. Isso fim da paixão, vem com a gente. Entrou em transe, quando te vejo, olhos nos olhos, sente seu beijo indiscreto. Eu queria na areia te amar, vou ver o universo, pra poder te tocar. Até sair é melodia pra mim, vem puxar meu cabelo, vem que eu tô bem afim. Tu me deixa dormente, com o som da sua voz, as estrelas se unem, quando somos a sóis. Proibida, ilícita, maluca de amor, você mexeu de esperança, me abandonou. O seu jeito abusa, a imaginação, foi apenas um flerte. Isso, fim da paixão. Onde será que você tá agora? Me abraçar e não vá mais embora. Nossos momentos me fazem sonhar. Enfrento o mundo para te encontrar. Mesmo me chamando, eu vou me afastar. Eu sinto muito, mas não vai rolar. Até sair é melodia pra mim, vem puxar meu cabelo, vem que eu tô bem afim. Tu me deixa dormente com o som da sua voz, as estrelas se unem quando estamos a voz. Até sair é melodia pra mim, vem puxar meu cabelo, vem que eu tô bem afim. Tu me deixa dormente com o som da sua voz, as estrelas se unem quando estamos a sós. É muito bom quando estamos a sós. Delícia quando estamos a sós. Proibida, ilícita, maluca de amor, me encheu de esperança, me abandonou. O seu jeito aguça, a imaginação, foi apenas um flerte. Isso pina paixão. Isso pina paixão. Até sair é melodia pra mim, vem puxar meu cabelo, vem que eu tô bem assim. Tu me deixa dormente com o som dessa voz, as estrelas se unem quando somos a voz. Até sair é melodia pra mim, vem puxar meu cabelo, vem que eu tô bem assim. Tu me deixa dormente com o som dessa voz, as estrelas se unem quando somos a voz. Quando somos a voz. Uma delícia quando somos a voz. É muito bom quando somos a voz. Bom demais quando temos ações. Valeu!